Panorama Agrícola para 26 de setembro de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, hoje é segunda-feira, 26 de setembro, este é o Panorama Agrícola, lua minguante quase nova. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado desta segunda é: não há sábado sem sol, nem segunda sem preguiça. A agricultura adota medidas rigorosas de fiscalização aqui em Santa Catarina por causa de foco no Paraguai de febre aftosa. Confira também no Espaço da Mulher 10 dicas para uma alimentação saudável e no mercado agrícola, crédito rural. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação. Informações que podem contribuir com o seu bem-estar. A alimentação saudável, na voz da nutricionista Cristina Ramos, da EPAGRE de Garuva, você fica sabendo os 10 passos para uma alimentação saudável. Esses 10 passos, eles foram elaborados pelo Ministério da Saúde. Existe um guia alimentar voltado para a população brasileira. Então, o primeiro passo é não pular refeições. É realizar café da manhã, almoço, janta e lanches saudáveis entre as refeições. O segundo passo é dar preferência aos grãos integrais, aos alimentos naturais. Então, a gente come muita massa, muito arroz. E, geralmente, a gente come o arroz branco, a massa, né, o pão branco. O pão integral, os grãos integrais, eles trazem mais nutrientes. Então, além da caloria, além do carboidrato, né, que vem nesses alimentos, a gente vai consumir, consequentemente, muito mais vitaminas e minerais quando a gente consome o integral. Outra questão é comer legumes, verduras nas refeições, tanto no almoço como no jantar, né? Comer esses alimentos crus também, que conserva mais vitaminas, frutas nas sobremesas, frutas nos lanches. Então, no mínimo, 3 porções de legumes e verduras e no mínimo 3 porções de fruta ao dia. O arroz e feijão também é importantíssimo, é um prato típico, um prato cultural, riquíssimo em nutrientes. Ele forma uma proteína de boa qualidade, né? A combinação arroz mais feijão ali é um alimento completo. A questão das carnes, das aves, dos peixes, dos ovos, e que trazem a proteína, e que é importante cuidar com a forma de preparação, né? Porque geralmente esses alimentos são preparados fritos. E aí vem muita gordura, aumenta o peso e traz várias doenças consequentes do aumento de peso. Então, a forma de preparo, preparar ele assado, ele cozido, é muito mais saudável. A questão dos óleos também, né? O que faz aumentar o colesterol? As gorduras de má qualidade, geralmente, elas vêm a partir da fritura. O azeite de oliva, os outros óleos vegetais, eles são bem importantes para aumentar o que a gente chama de bom colesterol, né? Que, na verdade, ele faz o processo inverso de evitar o entupimento dos vasos sanguíneos. E ter cuidado com a gordura trans, que é essa que tem na maioria das margarinas, gordura vegetal hidrogenada, que essa, sim, faz muito mal para a saúde. Evitar também refrigerantes, sucos industrializados, muitos doces, né? Preferir os sucos naturais, sem muito adoçante também, porque o adoçante já sabe que é um vilão para a saúde, que ele aumenta o risco de câncer, então tem que reduzir o consumo do açúcar, na verdade, não aumentar o de adoçante. O sal também, né? Evitar colocar muito sal na comida, usar mais os temperos. A água também é muito importante para manter a saúde. No mínimo 6 copos de água por dia. E aí a pessoa pode aumentar gradativamente, né, a quantidade de água até atingir os 6 a 8 copos por dia. E, além disso, a questão da atividade física junto com a alimentação, que torna a vida mais saudável. Então, os 10 passos para uma alimentação saudável, eles passam por esses temas que eu abordei agora. Quando a gente trata, né, de verduras, legumes e frutas, é importante também ver de que forma que foram produzidos esses alimentos, porque quando existe um excesso de agrotóxicos na produção, também existe o risco de câncer. A gente, né, prefere hoje consumir os alimentos orgânicos, uma produção com base agroecológica, porque são alimentos que vão trazer muito mais saúde, com certeza. Você ouviu aqui no Espaço da Mulher, no Panorama Agrícola, Cristina Ramos, nutricionista da IPAGRE em Garuva. Vem aí as informações do mercado agrícola. Crédito Rural. Quando lançou o Plano Safra 2010-2011, o governo federal anunciou que seriam disponibilizados 100 bilhões de reais de crédito rural para a agricultura brasileira, 16 bilhões de reais dos quais para serem concedidos através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Embora tenham sido utilizados apenas 82 bilhões de reais no total e 12 bilhões de reais via PRONAF, houve crescimento de quase 10% sobre o Plano Safra 2009-2010, o que é explicado especialmente pelo aumento da aplicação na pecuária. Além do crescimento da pecuária, outro aspecto a ser destacado é a ampliação da utilização do crédito rural para investimento, que reflete bem o importante crescimento que a agricultura brasileira vem passando ano a ano. O crédito rural aos produtores catarinenses apresentou comportamento semelhante ao do país, com crescimento no valor total aplicado, o que também é explicado pela expansão da pecuária catarinense. Em Santa Catarina, foram aplicados 5,8 bilhões de reais em crédito rural, 1,6 bilhão de reais dos quais através do PRONAF. Apesar de nos últimos 5 anos representar, em média, apenas 25% do valor total de recursos aplicados na agricultura de Santa Catarina, o PRONAF mostra toda a sua importância ao responder por 56% do total dos contratos realizados pelos agricultores do Estado. No país, a situação não é diferente. Nos últimos 5 anos, o PRONAF representou apenas 15% do valor dos financiamentos, mais 67% do total de contratos realizados pelos agricultores brasileiros. Santa Catarina está entre os 3 principais estados com maior utilização de crédito via PRONAF do país, respondendo por cerca de 12% do valor aplicado na agricultura familiar brasileira. Seguindo a trajetória de ampliação dos recursos para a agricultura brasileira, para o período 2011-2012, foi anunciada a disponibilização de 107 bilhões de reais para o crédito rural, 16 bilhões de reais dos quais para serem aplicados via PRONAF. Você ouviu sobre crédito rural Tabajara Marcondes, do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Entrevista com o secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues, sobre um foco de febre aftosa detectado no Paraguai. De que maneira isso afeta Santa Catarina e quais as providências, secretário, que o Estado está tomando? Declaramos uma operação pelo Estado, fechando as fronteiras, não permitindo, obviamente, a entrada de produtos de origem animal e vegetal, principalmente do Paraguai. Está proibida a importação de grãos do Paraguai. Dos estados vizinhos, Boivil já não entrava, então muito menos agora, e reforçamos com a presença inclusive da Polícia Militar às fronteiras e todas as barreiras. O governador autorizou a contratação de mais 14 funcionários que foram concursados na cidade como barreiristas. O Ministério da Agricultura nos liberou imediatamente 40 veículos para ajudar no transporte dos nossos profissionais e a liberação de mais de 2 milhões de reais de convênio que tínhamos com a cidade, que estava em atraso a liberação. O Ministério está autorizando a liberação imediatamente. Então, com todas estas ações, nós estamos convictos de que Santa Catarina se preserva, está seguro, mas é importante a compreensão e a colaboração de todo cidadão catarinense. Veja você que em 2005 nós tivemos um foco de aftosa no Paraná, que não veio a Santa Catarina, mas foi no Paraná, e a regra da OIE e dos países importadores é de que quando a aftosa bate num estado, o estado vizinho fica suspensa a exportação por um determinado período. Em 2005, deu no Paraná e Santa Catarina perdeu a exportação para a Rússia, que até hoje não recuperou na sua totalidade. Então, tendo lá no Paraguai, nós já nos antecipamos, o Paraná também da mesma forma, o Mato Grosso do Sul também e o Rio Grande do Sul. Santa Catarina, eu creio que dos estados, seja o que está mais rigoroso na ação, porque nós somos o único do Brasil e um dos poucos no mundo livre de aftosa sem vacinação, o que é um status importantíssimo. Essa ação mais rigorosa, secretário João Rodrigues, deve permanecer até quando? Ela será permanente até que se tenha uma informação mais clara da aftosa no Paraguai. O foco existe há mais de 30 dias, foi reconhecido semana passada, então não se sabe exatamente qual é o tamanho desse foco de aftosa no Paraguai. Mas nós vamos manter esse estado de vigilância, esse estado de alerta, até que se tenha uma informação mais clara e que se diminua o risco de propagação do vírus da febre aftosa. Panorama Agrícola agradece ao secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.